você de bobeira, sem ninguém na geladeira, pra aprender que amor não é brincadeira. Toda arrependida, trazendo lembranças que eu não vou esquecer. Com lágrima nos olhos, dizendo, sente saudade, que se arrependeu. Como assim eu sou aquele cara que você sonhou pra vida inteira? Como assim só agora você fala que eu tava certo e que fez besteira? Diz que foi precipitada quando mandou esquecer seu nome. E vem falar pra mim tudo que eu queria ouvir, tivesse vindo ontem. Porque hoje eu tô na farra, fui adotado pelas mulheres da balada, tomando todas, me lembro da sua cara. Tô nem aí, eu tô sem tempo pra você. Porque hoje eu tô na barra, fui adotado pela mulher da balada, tomando todas, nem lembro da sua cara. Tô nem aí, eu tô sem tempo pra você. Vem ver que minha vida é melhor sem você. E eu digo assim: vai, safadão, vai, safadão, mãozinha em cima. Wesley, meu garoto, Gabriel Diniz, vem que vem. Veio toda arrependida, trazendo lembranças que eu não vou esquecer. Com lágrimas nos olhos, disse que sente saudade, que se arrependeu. Como assim eu sou aquele cara que você sonhou pra vida inteira? Como assim só agora você fala que eu tava certo e que fez besteira? Diz que foi precipitada quando mandou esquecer seu nome. E vem falar pra mim tudo que eu queria ouvir, tivesse vindo ontem. Porque hoje eu tô na barra, fui adotado pelas mulheres, tomando todas, nem lembro da sua cara. Tô nem aí, eu tô sem tempo pra você. Vem ver. Porque hoje eu tô na barra, fui adotado pelas mulheres da balada, tomando todas, nem lembro da sua cara. Tô nem aí, eu tô sem tempo pra você. Vem ver. Porque hoje eu tô na farra, fui adotado pelas mulheres da balada, tomando todas, nem lembro da sua cara. Tô nem aí, eu tô sem tempo pra você. Vem ver que a minha vida é melhor só sem você. Tudo bem, mas se a gente... mãozinha pra cima, comigo, todo mundo, pra cima, olha, vai lá. Compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois. Depois decidimos um final. Espero que seja um final feliz. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. De ficar com a casa inteira e o nosso carro. Por você eu vivo e morro, mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem, mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar e até ficar no choro. Mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. É Marujinho VIP, o galinho mais safado do Brasil. Vai se acostumando, bebê. Toda segunda-feira acordo cedo para trabalhar. À noite a faculdade não me deixa descansar. Essa correria, problemas todo dia. Oh, que agonia, oh, que agonia. A minha vida amorosa tá uma decepção. Tô largado, tô jogado, vivendo de solidão. Já cansei de fantasias, não suporto mais mentira. Oh, que agonia, oh, que agonia. Mas eu sei que o meu sofrimento pode se acabar. Vou reunir os meus amigos pra beber e morar. O fim de semana já chegou. Sextou, hoje ninguém me acelou, mas carregou. Sextou, sextou, só chego de manhã agarrado com o mamão. Sextou, sextou, hoje ninguém me acelou, mas carregou. Sextou, sextou, só chego de manhã agarrado com o mamão. Isso aqui é Marujinho VIP, o galinho mais safado do Brasil. Vai se acostumando, bebê. Meu parceiro em bom transportes. Bora cá, vamos estourar, bebê. Toda segunda-feira acordo cedo para trabalhar. A noite a faculdade não me deixa descansar. Essa correria, problemas todo dia. Oh, que agonia, oh, que agonia. A minha vida amorosa tá uma decepção. Tô largado, tô jogado, vivendo de solidão. Já cansei de fantasias, não suporto mais mentira. Que agonia, oh, que agonia. Mas eu sei que o meu sofrimento pode se acabar. Vou reunir os meus amigos pra me demorar. O fim de semana já chegou. E sexto, sexto, já chego de manhã agarrado com meu amor. Sexto, sexto, hoje ninguém me acelula, descarregou. Sexto, sexto, hoje ninguém. Essa galera do Sem Futuro vai se acostumando. Direto da chácara NR pra todo o Brasil. Bora, Gil VIP! Puxa, bora! Bora, Gil, da safada do Brasil! Vagabundo! Um é vagabundo! Ei! Hey,

e casado, nem inveja nem solteiro, e larga, só vivendo de solteiro. Quem casa, nem inveja nem solteiro, e quem mandou se casar. Por isso é que eu tô solteiro e vivo na barra do meu. Eu posso chegar em casa, ver que ninguém vai reclamar. Meu coração é blindado, meu nome é paixão. Se quiser amor, levante a mão, só quem tá solteiro grita. Levante a mão, levante a mão, só quem tá solteiro grita. Levante a mão, levante a mão, só quem tá solteiro grita. Levante a mão. Acaba mudão, acaba mudão, que hoje eu tô vendo, eu não sei noção. Prefeito José Ronaldo. Tava amando e ele nem aí, levando vida de solteiro e namorando. Se é humano, bora, culpa em mim. É estratégia de que só tá descontando. Só eu que tava amando e ele nem aí, levando vida de solteiro e namorando. Se é humano, bora, culpa em mim. É estratégia de que só tá descontando. Ninguém vai estragar meu dia. Chutei o balde, desaprendi a amar. Mudei de casa, troquei de celular. Não tô com pingo de vontade de voltar. Eu tô vivendo e ele não vai me achar. Não. Ei, aqui ó pro meu ex. Tô livre outra vez. Fazendo o que eu não fiz. Tô morando na barra do jeito que eu sei. Ei, aqui ó pro meu ex. Tô livre outra vez. Fazendo o que eu não fiz. Tô morando na barra do jeito que eu sei. De ser feliz. Enganou

andei falando muito, só que agora eu me calei. É quem me vê desse jeito, não sabe o que tanto machuca meu peito. Tristeza, angústia e solidão. Eu posso até ter meus defeitos, mas sei não mereço sofrer desse jeito. Eu sou humano e tenho coração. Ora, eu jurei dar amor pra alguém, e ela jurou me amar também, mas me deixou jogar chorando. Mas eu não sei viver num mundo assim, e quem quiser tomar conta de mim, eu tô aqui largado esperando. Quem tá solteiro, levanta a mão aí. Por isso agora eu vou fazer um pedido a você. Quem é que vai me querer? Olá, gente! Minha data aqui, eu tô sofrendo sozinho. Depois que ela fica sozinho, que os barulhos externos começam a atormentar os meus ouvidos. Passou da meia-noite e os ventos assopram as janelas de vidro. Tô com medo e sozinho. Escuto os seus passos e aumento os compassos do meu coração. Tic-tac marcando o tempo da minha solidão. E só tem uma solução. Então vou beber, vem pra esquecer, vem de me lembrar, seu jeito de amar. Não encontrei quem faz o amor que a gente fez, amor gostando assim, só com você me arrecha. Então vou beber, pra esquecer, de me lembrar, seu jeito de amar. Encontrei quem faz o amor que a gente fez, amor gostoso assim, só com você minha ex, só com você minha ex. Escuto os seus passos e aumenta os compassos do meu coração. Tic-tac marcando o tempo da minha solidão. E só tem uma solução. Então vou beber pra esquecer de me lembrar seu jeito de amar. Não encontrei quem faz o amor que a gente fez. Amor gostoso assim, só com você, minha ex. Então vou beber pra esquecer de me lembrar seu jeito de amar. Não encontrei quem faz o amor que a gente fez. Amor gostoso assim, só com você, minha ex. Então vou beber pra esquecer e de me lembrar seu jeito de amar. Não encontrei quem faz o amor que a gente fez. Amor gostoso assim, só com você. Não encontrei quem faz o amor que a gente fez. Amor gostoso assim, só com você, minha ex. Só com você, minha ex. Saber que os teus lábios tocam em outro e dói não ver mais brilho em teu olhar. Não sabe o quanto eu sinto a tua falta, o quanto eu sofro, porque você não quer mais me tocar. Mas algum dia também vai sofrer quando me ver, buscando amor em outros lábios. Seu coração vai perceber que me perder foi muito mais do que errado. Fui eu que te queria, fui eu que dava vida por ti, fui eu que a cada dia fiz tudo só pra te ver feliz. E quem te amava incondicionalmente, que confiava louco cegamente, e que entregou o coração pra sempre quem não merecia. Também vai saber o que é sofrer e vai querer me ver. E vai saber o que é sofrer e vai querer me ver. Sem teus abraços hoje, corpo e alma sente frio. Mentira dessa solidão. Cadê o amor que sempre me jurava estar comigo? Por que machuca assim meu coração? Mas algum dia também vai saber quando me ver, buscando amor em outros lábios. Seu coração vai perceber que me perder foi muito mais do que errar. Te queria, fui eu que dava vida por ti, fui eu que a cada dia fiz tudo só pra te ver feliz. E que te amava incondicionalmente, que confiava louco cegamente, e que entregava o coração pra sempre a quem não merecia. Você. Uma história de amor que deu certo. Fui eu que te queria, fui eu que dava vida por ti, fui eu que a cada dia fiz tudo só pra te ver feliz. E que te amava incondicionalmente, que confiava louco cegamente, e que entregava o coração pra sempre a quem não merecia. Ah, vai saber o que é sofrer e vai querer me ver. Música.

mas você não quis. Vem pra me agradar. Sexo, and pit, whisky, we big year. Chegou a missa, luto, escol, e black lady. Que fez a minha bebida, já sei qual a sua fama. Porra, bebida nela, que ela para em qualquer cama. Vem pra cá, bebê, vem pra cá. Seca meu blu, blu, blu. Depois meu blá, blá, blá. Ela só quer, só quer blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu. Depois blá, blá, blá, blá. Ela só quer, só quer blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu. Depois blá, blá, blá, blá. Ela só quer, só quer blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu. Depois blá, blá, blá, blá. Ela só quer, só quer blu, blu, blu, blu, blu, blu. Depois blá, blá, blá, blá. Desse jeito tem que eu virar meu parceiro Paulo, Paulo vem comigo. Costuma só na 51, a mulher quer brulê. Sai daí, miséria. Puxa, puxa, puxa, bebê. Foi como um caminho, mas só para o Brasil. Caramba, meu filho.